Le monzio! Ah, minha joia! Vem cá, meu querido! Vem cá, vem cá! Ô, sangue bom, tô lagando, tô atrasado, mano, velho. Vamos ali comigo confirmar uma parte agora, rapidinho. Ô, mano, tô com pressa, não vai vamos dar, ali, irmão. Meu. Ah, não, tá pegando, dar, malandro, vamos ali, rapaz. Tô puxando, mano. Ah, fui. Então falou. Sou banca forte lá do norte, onde a sorte seduz. Capuz da morte, sinua e desvirtua a cruz. Conduz o movimento de reflexão. Ser estável aos momentos de decepção. Credenciado pelo cheiro da ponta do beco. Inicio o julgamento, sabe o jeito e eu lamento. Só ir atento no vácuo do vento que sopra longe e mantém o fogo intenso. Jamais fez curva, pouco tempo dura fartura. Patrimônio raro, consumido na viatura. Que insinua toda manipulação ao povo reprimido sem informação. Que despreza a inveja e tem compaixão. Consciente disso tudo, ainda lhe estende a mão. Pois o perdão é resgatado entre nós. Cada passo um caso, onde o mais velho então tem voz. O verdadeiro herói que constrói a esperança. Numa terra fria, sinistra, sem aliança. Herança da criança ser doada ao mundão. Enquanto a mãe alucinada chupa o pau do patrão. Nervoso em contração, sem consideração. Caminho curto pra uma outra solidão. Se ontem foi bandido, hoje resgata o perigo. Sorriso é breve e simples, mas é pra sinceros amigos. O tempo vai, o tempo vem. O menino da favela não feriu ninguém. Ele só quer brincar, ele só quer viver. Firme e forte na sua luta pra sobreviver. Vou sozinho daqui pra frente carregando as metas. O sonho, a luta, a saudade que me resta. Sinto por ter visto vários caírem sem vida. Agradeço aos orixás pelas bênçãos recebidas. A estrada é sofrida e feitada de espinhos. Ervas daninhas e veneno no caminho. Mas vou absorvendo entre isso o doce do vinho. Colhendo os frutos picados pelos passarinhos. A chuva cai, lava a alma, mas maltrata o espírito. Desaba o céu, o vento é forte, mas eu não desisto. Enfrento, faço do corpo o escudo. Travo a batalha com tudo, sou eu contra o mundo. Que ganho o aroma do domingo de churrasco. Com a família reunida, com a poeira do jogo de taco. Ó, que fácil, que louco esse mundão. Chega um ponto na tua vida que depende de uma decisão. Tipo uma daquelas que te divide no meio. Onde um lado se calha, o outro fica de joelho. Eu sou o espelho pros que contam comigo. Abraçar o mundo todo solito. Eu não consigo, sou admirador do chefe de família. Preparando os filhos pro mundo naquela picadilha. Esse é exemplo, soldado solitário, mais do que honrado por si. Entre os leões notado, negou. Tira os olhos do binóculo. Se prepara pra guerrear contigo próprio. Que a mão esquerda não saiba da direita. Que não enxerga a porta larga, quem procura a estreita. Eu vou tá lá sereno, mais esperto. Sozinho no final da trilha, vamos ver quem tava certo. O tempo vai, o tempo vem. O menino da favela não feriu ninguém. Ele só quer brincar, ele só quer viver. Firme e forte na sua luta pra sobreviver. Longe de uma cela, sobe e desce passarela. Parece ser loucura, mas é puro e tem cautela. Gera o clima, tramita em plena harmonia. Ferida cicatriza até 7 dias. Corra ou desista, posso lhe assegurar. Que pedras do caminho certamente encontrará. Carregará a coragem que resgatará. A mais bela fera da sequela acordará. Provará a ela que seu sonho espera. Uma rosa entre espinhos se inspira na aquarela. Se a vida é bela, dura, pois sua postura. Não me enreda, covarde, pois a trilha não me assusta. Segura o talento pra não desperdiçá-lo. Momento intenso e o alicerce formado. Objetivos alcançados, fim de conflitos. Acolhido pelo rap, correspondido, decidido. Humildade nosso convívio, fracassado perde tempo. Apelido entre ariscos, sigo crime irreverente. Aonde o sonho independente se faz influente. Diferente não, nem menor, nem maior. Apenas só, cavaleiro sem medo e sem dó. Jamais no seu mocó, cada qual uma ambição. Rapaz novo e consciente, cada qual a posição. Rancor jamais guardou, da paz mostra o que herdou. Leal, parentesco, o rapaz termina o show. Se for pra ser um súdito, império de vocês. Sujo e corrupto, honrado, perderei. Essa é a rotina, que o tiro e corre atrás. Fazer rima, o fim da vida, passa a bola, muita paz. O tempo vai.